aí parceiro, estou aqui com raciocínio envolvente, com prosa inteligente, mostrando que a favela curte, que aqui o clima é de mil grau, ideias positivas, consciente e tal, querendo resgatar os loucos da favela, quebrada escrota, parceira que se revela, o crime não compense, eu tô ligado, maluco sangue na lupa, aqui é embaçado, eu tento sangue bom, reverter esse quadro, que aqui na favela os moleque vai de embalo, pensando que o crime aqui vale a pena, rapper, brother e parceiro que tá em cena, com mais dois maluco, outro tá aliado, só sangue bom, abalando o cenário, e manda a ideia de um jeito implacável, pros bandoleiros vagabundo nato, conspiração aqui contra o sistema, no rap mais nervoso, trutão é problema, preste atenção porque eu mando a ideia, ideia consciente pros malucos da favela. Saiba, na favela não é sempre assim, tem seu lado bom, não é só ruim, não é só ruim. O meu compromisso é mostrar que o crime não compensa aqui, não compensa aqui. Saiba, na favela não é sempre assim, tem seu lado bom, não é só ruim, não é só ruim. Prevaleça na quebrada, só os malucos conscientes que não deixam falha, não se envolve com o lado errado desse mundo, truta aliado, veja o absurdo que acontece, irmão, nas favelas, protagonizando o terror nas vielas, astuto chão, você pensa que é, a química perfeita vai na fé, ô Zé, 500 anos de Brasil aqui se passou, imbatível, anormal, dramático, morou, pra justiça e liberdade é o que eu desejo pros manos, distante do crime, sem pensamento insano, é o som agressivo que traz inspiração, cumplicidade e autoinformação, mas sem ter que me ligar no que os maluco pensa, que o crime compensa, olha só que cena, quem pensava em pagar de Audi, Cherokee, de Rolex no pulso, irmão, chegou ao fim, mas preste atenção, porque eu mando a ideia, ideia com consciente pros malucos da favela. Saiba, na favela não é sempre assim, tem seu lado bom, não é só ruim, não é só ruim. O meu compromisso é mostrar que o crime não compensa aqui, não compensa aqui. Saiba, na favela não é sempre assim, tem seu lado bom, não é só ruim, não é só ruim. O meu compromisso é mostrar que o crime não compensa aqui. É compromisso, parceiro, tô envolvido, com fúria na levada, expressando o que sinto, narrando mais cruel, fulminante na missão, truta aliado, o crime é só decepção, veja que aqui, na quebrada os malucos, cotidiano, frequentemente, pensa no seu futuro, vendo que aqui, na favela não tem opção, soldado do tráfico fiel, na função, quem mandou os governantes destruir o Brasil, patrocinando moleque irado com o fuzil, na guerrilha, em prol do sustento, irmão, Mitsubishi, Eclipse, Limousine, Lincoln, na rima, estou aqui, nervoso de verdade, o crime é o confronto direto contra a sociedade, brutalidade, psicopata, suicida, a vida bandida é um atraso pra periferia, veja que aqui, estou pregando a paz, psicológico, a bala igual, soro eficaz, mas preste atenção, porque eu mando a ideia, ideia consciente pros malucos da favela. Saiba, na favela não é sempre assim, tem seu lado bom, não é só ruim, não é só ruim. O meu compromisso é mostrar que o crime não compensa aqui, não compensa assim. Saiba, na favela não é sempre assim, tem seu lado bom, não é só ruim, não é só ruim. O meu compromisso é mostrar que o crime não compensa aqui. O crime não compensa aqui. Saiba, na favela não é sempre assim, tem seu lado bom, não é só ruim, não é só ruim. O meu compromisso é mostrar que o crime não compensa aqui, não compensa aqui. Saiba, na favela